de quão grande amor nos deu. Chamados filhos por seu querer, neste mundo não somos conhecidos, pois não conhecem o nosso viver. Amado Pai, em Ti confiamos, em esperança nos purificamos. Quando Teu Filho se manifestar, seremos semelhantes, prontos a não peca, ó Senhor. Nele a vida é puro amor. Praticar justiça, viver em paz, a luz da verdade que sempre nos traz. Amado Pai, em Ti confiamos, esperança nos purificamos. Quando Teu Filho se manifestar, seremos semelhantes, prontos a amar. Amar ao irmão é o nosso chamado, como Ele fez. Que a caridade em nós seja o legado, e em cada ato Teu amor se vê. Amado Pai, em Ti confiamos, em esperança coração condena. Maior é Deus que a tudo ordena. Guardamos os mandamentos em fé, amor entre irmãos é o que nos revela.